Eu sou o Nando e aqui é o OtaCast! Eu sou o Vasquens e Stars! Sou líder, só e prepare-se para tremer. É, e eu sou o Tony Moraes e é o que tem pra hoje. É isso aí! Pra quem não percebeu, perceba agora, temos mais um integrante, conseguimos! E ele não é só o integrante, ele também é o novo editor elegido por mim. E tipo, ele a maioria aceitou levantou a mão, de livre e espontânea pressão, né? É, mano, aconteceu, né? Simplesmente aconteceu, né? Não, acho que tava andando assim na rua, aí o Luizão chegou e falou, faz o quê mesmo? É, faço edição. Você quer editar o nosso cast? Vambora, né? É isso aí. Então, pra quem não sabe, não leu aí no site, vai saber porque tá escutando. O tema de hoje são aqueles jogos que nos deixam com uma meda. Isso mesmo, os jogos de terror, mas não simplesmente um jogo de terror que você vê monstros e, tipo, tem que matar ele, não. Tem que ser aquele terror psicológico, aquele que mexe com o nosso subconsciente, que são os famosos Survivor Horrors. Sim, e o que nós selecionamos aqui pra hoje são 4 jogos. Se a gente conseguir lembrar mais um quinto, a gente vai falar. São 4 jogos que nós determinamos aqui, que são os jogos chaves, que são os mais importantes que tem até hoje do Survivor Horrors, certo? Certo. Correto. Então vamos começar com um dos grandes jogos aí de Survivor Horror, que é o grande Resident Evil. Certo. E o que vocês têm a dizer sobre a primeira experiência quando vocês pegaram e jogaram Resident Evil 1? Cara, foi tenso. Eu nunca tinha jogado um jogo desse tipo. Aí você vê, de repente, parece um puta de um zumbizão comendo um cara, você, pô, meu, que porra é essa? Eu nem sabia quando eu contei o Resident que se tratava de um jogo de zumbi. É, acho que muita gente não sabia, né? Foi pego de surpresa. Não, mas eu gostei, cara. Não terminei logo de cara, mas... É, tanto é que no começo, a primeira versão que muitos tiveram acesso foi japonesa, né? Não, eu peguei, a primeira que eu peguei foi o Resident Evil 1, o Director's Cut. Ah, sim. Que tinha aquele demo bugado do Resident Evil 2. Nossa, eu lembro essa versão, certo? E você, Basquins, como foi sua experiência? Bom, eu tenho que confessar que eu nunca joguei o Resident Evil 1. Herege! Não. Eu tinha 10 anos quando saiu essa porra do Resident Evil. Eu nunca joguei, mas eu assisti muito, nossa. Você assistiu? Você chegava assim, tinha uma pessoa mais velha jogando e você ficava lá, tipo, olha ele! Não! Cuidado! Como eu era pequena, ia pra praia, ficava na casa do meu tio, lá na praia, que ela tinha um pé direito, mano, gigante. Aí ele apagava todas as luzes, mano, ficava tudo apagado aquela porra lá. Ligava o Resident Evil naquela TVzinha de 14 polegadas. Tupo, aí tava todo mundo lá em volta da TV e ele jogando, uma mó escuridão da porra. Aí eu ficava lá vendo, mano, toda vez que aparecia um zumbi eu me cagava, velho. Puta que pariu. E aí depois eu tinha que ir lá dormir e pá. Eu não dormia, né? É, e o medo, né? Você ficava com aquela imagem gravada no seu subconsciente, não tinha jeito. Não, mano. Certo. E você, Tony, como foi sua primeira experiência? É, comigo o Resident Evil foi realmente o primeiro que apareceu do Survivor Horror. E, meu, eu conheci tanto a versão do PlayStation, né? E aí depois eu passei pro Resident Evil 2 no 64. É, aquele negócio, né? Sempre o amigo seu, ou o seu cunhado. No meu caso, foi o meu cunhado que me apresentou Resident Evil. E aquele negócio, né? Você vê primeiro o cara jogar, aí você fala, pô, tá dando susto. Você tá ficando com medo, você vai ficando com medo, você vai ficando com medo. Aí ele morre e fala, ô, joga aí. Aí você já chega, pega o controle tremendo, né? E vai andando a meio por hora. Isso é verdade, é a hora decisiva, né? É, esse jogo é aquele que você pega, você fala, meu, tipo, você não fica empolgado pra pegar o controle, né? É, você fala, ah, mano, por que ele me chamou pra jogar? Bem nessa parte, né? Ou quando o cara te dá o controle, quando aparece, tipo, Nemesis, Tirante, Mr. Ixi. X. Não, e aí o cara fala, ô, vai lá, joga aí que essa parte é da hora. E aí você fica, meu, o que eu faço? É que nem um pirulão lá, olhando, tipo, beleza. Aí você atira, atira na parede, atira no chão, atira em qualquer lugar, menos no zumbi. Ó, mais pra frente, um dos outros jogos que a gente selecionou, eu vou te contar uma dessa aqui que aconteceu comigo, cara. Desses malucos que te jogam o controle na situação mais difícil. Eu fiquei com uma raiva, cara. Sempre tem, né? Sempre tem aqueles filhos da puta, desculpa o termo, mas são uns filhos da puta mesmo, cara. É normal, é típico. Sim, é uma situação bem comum. Eu também já passei por isso. Quando eu joguei o Resident Evil 1, eu tinha acabado, assim, fazia pouco tempo, eu tinha um Saturno. Daí, nossa, na época, tinha, tipo, acho que era o Resident Evil, tinha um outro jogo que era corrida, que chamava Code R, uma coisa assim. Desconheço esse, é, cara. É, o jogo, tipo, nossa, não lembro nada do jogo. Pra ver o único de corrida que eu joguei pra Saturno foi Daytona, cara. Nossa, Daytona era clássico. É, eu queria fazer alguns comentários sobre o Resident Evil, né? Que eu acho que assim, isso não acontece mais hoje em dia, mas o Resident Evil acontecia muito de, por exemplo, juntar mó galera na sua casa, aí todo mundo ficar olhando e tipo, uma pessoa só jogando e tipo, foda-se, sabe, era tipo um filme. Nossa, sim, com meus primos era assim, cara, eu punho o 2, eu ficava jogando Resident Evil 2 e todo mundo ficava lá, olha lá, não sei o que, não sei o que, e... uma apreensão, cara. Era, você era aquele jogo que você fazia, você jogava tipo em grupo. É, porque você não tinha coragem pra jogar sozinho, né? Não. Não mesmo. Não. Porque eu peguei esse jogo, falei, caramba, deixa eu vou jogar. Eu juro, eu tentei, acho que por umas 3 vezes tentar jogar à noite esse jogo, eu não conseguia. Eu ficava apreensivo demais, às vezes não aparecia nada. Mas só aquele silêncio, eu ficava com medo já. Só jogava de sábado à tarde, né? É, quando tinha aula e dá pra jogar. Não, eu comprei o Resident Evil 3, cara, o japonês. A hora que apareceu o Nemesis, ele saiu correndo atrás de mim, eu desliguei o videogame, cara. Falei, não, que porra é essa? O bicho não chega, nem, né? Deixou nem eu respirar, velho, tá louco? Foi aquela bela e bem utilizada frase, né? Para o mundo que eu quero descer, né? Chega. Bem aí mesmo, cara. Outra coisa que deixava muito assustador o Resident Evil é que você só podia gravar, você só podia salvar, né? Nos lugares específicos e se você tivesse um negocinho pra salvar. É o Wiki Ribbon. É. Nossa. Aí você ficava assim, caralho, eu vou salvar aqui, aí eu vou morrer lá na frente pra me fuder e tal. Era bem. É que assim, depois que você se acostuma com esse tipo de jogo, eu, por exemplo, tenho a mania de não salvar. Então eu jogo na raça, porque você catava os ranking alto lá, você não podia salvar, não podia usar spray. Então pra poder catar esses ranking, eu meio que assumi a não salvar. Não sei vocês, mas... É, mas e aí, se você morre, caralho? Começa desde o começo, na raça. Sim. Você é louco. Você é louco. Não, quando, eu já era desse princípio de meio que... Não, mano, tem ponto pra salvar, vamos salvar, porque eu quero acabar o jogo. E... Resident Evil eu acho que é um jogo, velho, que não fazem mais jogo como esse. O Resident Evil 1, pelo que eu me lembro, tinha muito puzzle, e tipo, não era fácil. Não sei se você virasse pra descobrir, ou seus amigos que estavam com você davam uma ideia, ou revista. Porque era os únicos jeitos. A revista foi a salvação de muita gente. Porra, mais uma coisa. Quando você ia trocar de tela, né, porque o Resident Evil são várias telas pequenas. E a divisão dessas telas são as portas, malditas portas. Que você tá de boa lá, e você abre a porta e faz... aparece só a porta, assim. E mostra a animação, né? Sempre mostra uma porta diferente. É. E aí você vai lá, você fala, ai meu Deus, o que vai ter na porta? O que vai ter aqui? Dá apreensão já. Pá, um monte de fila. Aí você... Mas sim o... Preciso correr e atirar. Não, não vai correr e atirar. Ou você corre ou você atira, filho da puta. Mas tenho que ressaltar que Resident Evil tem uma grande diferença de Resident Evil 1, 2 e 3 e o resto. Até o 3, o Resident Evil era uma coisa. Depois do 3, que veio o Resident Evil Survivor e o Code Verônica, deu uma mudada, deu uma... Eles mudaram o foco, né? Eu não sei, até o Code Verônica eu acho que a coisa continuava a mesma. Quando começou o 4, que o cara começou a dar chute, começou a... Até aquelas ceninhas mais, né, tipo... Eles começaram a trabalhar mais com cutscene, né? Isso, é bom, bom esse termo. Sim, velho. Era tipo um bicho bizarro que saía da cabeça das pessoas quando você atirava, aí achei zoado. Eu não curti. O que eu gostava é das falas do Resident Evil 4, meu. Nossa, agarra, eu tava rezando. Atrás de ti, imbecil! Mátalo! Mátalo, mátalo, mátalo! O retor! Não quero dizer que seja depois do 4, sejam jogos ruins, não é isso. Mas eu acho que houve uma mudança de foco. Eu acho assim, o Resident Evil 4, legal, Resident Evil 5, legal. Mas mudou um pouco, aquele um pouquinho do psicológico diminuiu. Foi mais pra ação. É porque eles mudaram o foco de zumbi pra um vírus que a pessoa ficava com a mente dominada, praticamente. Porque os zumbis, os caras não te mordiam, eles queriam te matar com uma foice, com uma enxada. Eles deram uma inteligência pro zumbi, ele passou a ser o quê? Não é aquela criatura, vamos dizer assim, que simplesmente anda e vai te morder. Ele já tem mais ação, né? Sim, ele já tem mais ação. Ah, ele já usa ali uma num 4, ele pega uma foice ali, ele tem uma foice, ele já tem ação. Vamos dizer assim, eles deram a inteligência, ele tá pensando um pouco e ele vai estar fazendo alguma coisa a mais pra dar um desafio. Então por isso que mudou um pouco o foco da série Resident Evil. Sim. E pode esperar que o 6 não vai ser muito diferente, não. Mas falaram que, assim, pelo pouco que eu já li de informações, né, o 6 vai dar pra você jogar com três personagens principais, que vai ser o Leon, o Chris e um outro tiozinho lá que eu esqueci o nome, que também não sabe oficial. É, o com o Leon vai ser modelo clássico, vai ser com zumbi. Com o Chris já vai ter um negócio chamado C-Vírus, cara. Já evoluiu. Nossa. Aí os zumbis vão usar metralhadora, vão usar arma. Vai ser uma viagem, cara. Vai ser mais na pegada do Resident 5. Mas eu acho que, pelo que falaram, vai ter um pouquinho mais do psicológico. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar do Resident Evil 4. Uma palavra que me marcou esse jogo. Welcome! Welcome! Nossa, cara, eu tava jogando a versão HD de PlayStation 3 que eu acabei pegando. Eu nunca tinha comprado a Rocket com ele. Ele fala uns negócios muito engraçados. Strange! Strange! Puta, como eu dei risada, cara. Eu não sabia que ele mudava a frase quando você queria comprar a Rocket. Ele fica empolgado. Ele se empolga, vez que eu vi esse cara, eu falei, mano, eu vou matar esse cara, velho. Mas aí eu falei, não, tá vendendo as coisinhas, tá beleza. Na primeira vez que eu vi esse cara, me falaram, ó, nem mata ele que ele vai te vender um monte de coisa. Eu falei, ah, tá, porque só tinha descido bala nele. Não tô nem aí. E vocês que jogaram o 4 aí, me falam uma coisa. Eu não joguei o 4, né? Acho que dá pra perceber. Herege. Como que juntar a plantinha verde e a plantinha vermelha pra fazer medicina ou não? Tinha, e você tinha que usar. E você usava a amarela pra aumentar o seu life. Aham. Uhum. Você dava tipo um up no total do life, né? E a amarela pra achar era uma roubada que, ó, era complicado. Nenhum zumbi lá, nenhum tiozinho dropava aquilo, você só achava encaixe e olha lá. Era, você tinha que era caçar, né? Os itens eram randômicos, né? Nunca era o mesmo item que saía da caixa, às vezes nem saía item da caixa. É, e depende, e também variava, por exemplo, você chegou lá em determinado ponto, ah, dropou tal item pra mim. Se o líder Samar, o Tony ou o Baskins fossem lá jogar, naquele mesmo ponto ia dropar outra coisa. É, isso é um ponto bacana, né? É, ele dava o quê? Uma certa variação, né? Na hora de você não vai ter a mesma experiência que eu tive. Eles tentaram também mudar pra implementar isso, né? Fora aquela menina xarope no Resident Evil 4, né? Como eu odiava aquela menina, cara. Ah, como que é o nome da filha? É, puta que... Isso, Ashley. Nossa, cara. Quando aqueles filhos da puta pegavam ela, ficava... Leia, Leia! Puta, que raiva que dava, velho. A hora que ela pegava a armadura, eu ficava tão feliz, cara, que eu não tinha que me preocupar com ela. Que aí os caras tentavam pegar ela, já caía em cima dos caras e matava eles. Eu, pô, agora eu tô graças a Deus, né? Certo. Então, a gente já falou aí um pouquinho, muito de Resident. Então vamos falar de outro jogo que também não pode ser esquecido. Muitos já jogaram e, pra mim, dava muito mais cagaço que Resident, que é a série do Silent Hill. Clássico. Clássico demais, né? Eu sei que o Líder Samar, ele jogou e muito, então nossa, vamos deixar ele dar um pequeno depoimento aí de como foi a experiência dele jogando Silent Hill pela primeira vez. Não, Silent Hill eu já fiquei puto com o jogo porque você começava morrendo. Cara, eu falei, meu, juro pra você, eu me esforçava, cara. Eu falava, não, morri, cara, mas não gosto de morrer em jogo. Eu resetava. Até que eu descobri que você tinha que morrer. Não tinha jeito. É, eu falei, ah, agora que eu sei que tem que morrer, então eu vou morrer, né? Mas não, Silent Hill é um jogo que eu falo pra você. O 1, principalmente, eu joguei demais, cara. Joguei muito mesmo. Até o final do Alienígena, pra quem não. Desculpa o spoiler, mas o final do Alienígena era o melhor, cara. Ah, mas já faz muitos anos, então. Ah, mas tem gente que fica bravo com essas coisas, meu. É, o cara tá até hoje, né, tentando jogar. Não! Não, é assim, o Silent Hill foi um dos caras, o jogo de terror que eu mais tremi mesmo. Mais até que Resident. Foi um jogo que eu falei, não, eu vou fazer todos os finais, eu fiz todos os finais, fui atrás de tudo quanto é item, até que eu descobri. Não sei se você lembra aquele programa que passava no Multishow, que falava de games. Nossa, eu não vou lembrar o nome. Nossa, eu lembro desse programa. Então, foi lá que eu vi esse final da pedra, cara. Aí eu fui pesquisar, falei, puta, tem um final pra você usar a pedra em vários lugares. Aí você catava uma arma que você matava qualquer bicho com um tiro, mano. Um tiro, era. Um... Não lembro o nome da arma. Hyper Blast, uma coisa assim. Era uma arma suprema, era tipo. Arma alienígena, velho. Uhum. Muito foda, mano. Era muito bom. Mas assim, a principal característica, né, que você pega, assim, ah, seja do Resident Evil 1 para o Silent Hill 1, é a forma que é tratado. Vamos dizer assim, o terror. Que no Resident Evil 1 é um monstro, uma criatura ali que vai te intimidar e vai tentar te matar. Agora o Silent Hill, o quê? Ele vai te forçar a você estar numa situação e você não sabe se aquilo é real ou não. Você acaba trabalhando com o seu imaginário. Fora os demônios, né? Porque aqui no Resident Evil tem muito zumbi. O foco é zumbi. Sim. No Silent Hill, não. Já começa uns demônios. Umas criaturas, de bichos, né? Uns bichos voando. O que eu acho que você tá querendo falar é que Resident Evil é praticamente só zumbi. E o Silent Hill, ele tem uma variedade muito maior de inimigos, né? No 4 tinha tipo até cachorro e tal. Eu adoro aquelas nurse que quando você entrava no hospital. Sim, é foda. É. Eu gostava de pegar o cano lá. Meu, matava todas aquelas vadias no cano, meu. Nossa, dando canada na boca, né? Não, cara, aquele cano eu usava mais que pistola, velho. Não, eu ia falar que eu guardava munição pra matar boss, porque os boss desse jogo eram um inferno de matar, cara. É, então o que eu ia falar é... Então, o Líder Samar agora, ele entrou num ponto crucial, que eu acho que é a grande diferença entre Silent Hill e Resident Evil. O jeito de você matar, que, meu, Resident Evil era só bala. Beleza, que às vezes era bala escassa pra caramba, mas era só arma. O Silent Hill, não. O Silent Hill, você já podia pegar cano, já podia, mano, quase pegar qualquer coisa, assim, pra matar os bichos. E o Resident não, era só tiro. Uhum. Sim, no primeiro você não podia pegar esse zumbi, eu vou dar tipo um soco nele, eu vou pegar um pedaço de pau e dar na cabeça dele, não tinha isso. É só arma. Só arma de fogo. Fora o fato, né, que falando do Silent Hill mesmo, além do cano tinha o final que você pegava a katana, né? Era sensacional, uhum, aquela espada, velho. E a serra elétrica, né, que era clássica. Nossa, era muito bom. Mas assim, e a partir da... Acho que a partir do Resident Evil 2, a gente já pode ver que ele nadou um pouquinho nas águas do Silent Hill, né? Que já tem uma coisa assim, um ar assim mais de mistério, Você enfrenta zumbi, mas ao mesmo tempo você se lidar com uma situação mais assim, é um psicológico, né? Então, o Silent Hill, ele serviu de inspiração para muitos jogos, né? Além dos próximos Resident que foi saindo. E então, assim, ele é uma série muito importante, porque para mim, assim, ele nadou, sim, nas águas de um outro jogo, que é um jogo antigo. A gente vai falar de jogos clássicos nos próximos casts, né? Não nesse. Mas tem uma série de jogos que chama Alone in the Dark. Que são jogos... pra mim, assim, é o primeiro, é o pai do Survivor Horror. Que é muito divertido a série. É um jogo que vai mexer com o seu psicológico a todo momento... Antes de vir assim, falar, tem um monstro aqui, blá, toma, enfrenta o monstro. Não sei se vocês lembram. Alone in the Dark era tenso, cara. Sim, muito. Eu não cheguei a jogar o primeiro, assim, com muito foco. Eu lembro bem pouco dele. O 4 eu joguei bastante. Uhum. Que era aquele que saiu pra PlayStation 1, não foi? Isso mesmo. Esse aí eu joguei bastante. Agora o primeiro eu não lembro muito bem não, né? O primeiro era de PC, eu joguei acho que no Windows 95 ou 98. Nossa. Muito antigo. Antigo. Com disquetão? Era disquete. Era esse disquete e o do Doom. É, eu tinha o do Freestyle, cara. O bolachão ainda. Nossa, cara, clássico. Você tinha que pôr uns 3 bolachão pra instalar o jogo, uma coisa assim, velho. Sim, era, meu... Eram tempos difíceis para os gamers. E se eu olhava e falava, caramba, 3 disquete, o bagulho é grande pra caramba. Gente, tipo, 20 mega. Pouquinho. Nossa, você olha assim, caramba, esse jogo aqui, o tamanho dele, é pequeno, é só tipo 8 GB, é pequeno, não sei o que lá. Hoje você pega uns jogos de 50 GB, não, é muito pequeno, cara. Calma aí, vou baixar. É outros tempos, né? Não tem nem como comparar. Uma coisa que eu queria comentar agora que tá falando Silent Hill é uma diferença grande que tem com o Resident em relação aos como chama, os puzzles. Ah, sim. Silent Hill tem trocentos mil e o negócio é difícil, você tem que pensar, achar coisa, é chato. Sim, e comparar com o do Resident 1, que é aquele dos quadros lá onde tem aquela sala dos corvos, que é chatinho, né? Quem nunca errou aquilo? Os corvos atacando você com aquela arminha lá, aquela Glock, nem sei se era uma Glock, você tinha que... Eu lembro quando eu peguei a 12 e fui matar todas aquelas pragas a primeira vez. Nossa, falei, só pra seu prazer, né? Sim, eles me morderam, cara, tá nem aí. Morderam, bicaram, né? Alguma outra diferença que tem do Resident... Para o Silent Hill, que vocês acham relevante? Ah, o coelhinho monstro. Aquele coelhinho do 3 era muito tenso, cara. Sim. Fora pra abalar o psicológico mesmo. De repente aquela porra tá caindo e ela levanta, velho. Pior que zumbi, mano. Pra aumentar um pouco o nível de cagaço. E da mesma forma que Resident Evil, o Silent Hill resolveu lançar uma parte de coisa de remakes, né? Agora. Sim, tá saindo bastante, né? Os jogos hoje em dia parece que, vamos desenvolver o jogo? Não, vamos desenvolver não. Vamos pegar esse jogo aqui que é um jogo bom e a gente vai criar um remake dele e vai virar, vai ser sucesso. Em HD. Tem que fazer em HD isso. Em HD. Porque é a mídia do momento, HD. Qualidade é o que do há. Momento, desculpa. Eu acho que isso é meio que uma carência de criação de novas histórias para um negócio que já fez muito sucesso. Então, o negócio foi descambando, foi indo, e tipo, que nem Resident Evil já tá começando a viajar, que nem esse negócio do C-Vírus aí. Então eles têm que começar a voltar um pouco, senão vai perder muito espaço. É a mesma coisa do Silent Hill. Foi indo, e tá tentando dar uma voltada no tempo para ficar mais... ali voltar às origens. Sim. Eu já vejo de uma outra forma. Esse negócio de HD, meu, é uma pilantragem, cara. Eles forçam a ver um negócio, velho, que é retro. É que nem tá saindo agora, não sei se vocês repararam, mas tá saindo um monte de filme em 3D. E tipo aquele filme que você assistiu quando você tinha 10 anos de idade. Sim. Não tá saindo de Star Wars, tá saindo isso. Em 3D. O Rei Leão em 3D. Rei Leão. Peraí, meu, esse foi o primeiro filme que eu fui assistir no cinema, cara. Aí, ó. Como tá saindo em 3D agora? Não, é uma pilantragem. Quem comprou... Por exemplo, você compra o Silent Hill 1, 2, 3, tudo original. Aí você vai ver, você vai comprar um HD? Só porque o negócio tá mais. Tá com uma qualidade melhor? Sim. É complicado, né? É a ganância, cara. É a ganância. Então, mas. Tá dinheiro de algum lado, né? Por arcade baratinho, de boa comprar. Tipo, ah, não, isso sim. Sei lá. Sai o Resident Evil 1 em HD por 200 Microsoft Points. Eu compro, velho. 200 Microsoft Points. De boa. Eu compraria se fosse o remake que saiu pro cubo. Sim. Aquele remake foi o melhor, cara. Mas agora, é uma pena. Saiu a 800 Microsoft Points, tá? Aí não tem como. É, eles têm que dar oportunidade também dos gamers. Eles não, a gente lançou uma versão aqui em HD. Beleza. É o mesmo jogo? É. Ah, mas quanto que tá? Ah, sei lá, tá tipo 200, 400 Microsoft Points. Ou se não, você pega, ah, tá quantos dólares esse jogo? Ah, tá tipo 5 dólares. Se a pessoa jogou, gostou naquela época, ah, puta, eu quero jogar de novo. A pessoa tá uma pessoa saudosista, ela quer jogar novamente. Tá 5 dólares, tá 400 Microsoft Points, a pessoa vai comprar. Eu compraria. Agora, isso é verdade. Eu ia dar um exemplo. Se você fosse não comprar, eu já ia te falar. Vai sair o Final Fantasy X em HD, você não vai comprar? Eu vou. Com certeza. Vou comprar. Sem dúvidas. É muito essencial o Microsoft Points. Eu quero ver se comprar. Desculpa a minha ignorância, eu não tenho o Xbox, mas os Microsoft Points equivalem a quantos reais, dólares, essas coisas? Então, eu não tenho certeza quanto que é, mas eu acho que 2 mil Microsoft Points tá R$60, alguma coisa assim. Ah, tá. É, entendi. Um valor assim, não é tão pouco. Não é muito caro, mas também não é barato. É a ganância dos dólar bison, cara. São os Obamas. São os Obamas. É, por curiosidade, no Resident Evil 6 o presidente fica infectado, viu? Vamos ver se vai ser o Obama que vai morrer. Ah, não, pô, não. Não, não é justo, pô. Demorou tanto pra um afro chegar, não. Deixa ele. Deixa. Deixa o menino jogar o Yaya. Pelo amor de Deus. Certo. Mais alguma observação sobre Silent Hill? Que a última versão dele saiu cheio de bug. Que jogo hoje em dia não sai cheio de bug? Não, cara, mas você vê a quantidade de atualizações que vai ter o jogo, você não tem noção. Nossa. Acho que não mais que o Sky. Bug, cara. É, Skyrim. É o rei das atualizações. É, o rei da palhaçada, né? Não, é sério, igual você falou Silent Hill, eu tava lendo por aí que tem muita gente reclamando, que tem bug. Você trava em uns lugares meio idiota. É tudo erro de programação. E detalhe, esse jogo já foi lançado. Como que eles me erram de novo? É. Oh, eles erraram no Collection, cara. Não tem sentido errar. Como que você vai errar numa coisa que tá pronta, meu? É, você é. Tipo assim, o jogo tá funcionando. Sai uma versão Collection. Não, tá com erro. Como? Não, eles só por eles terem transformado o negócio em HD, já errou. Como assim, meu? É bom, né? É? Eita, prela. Acontece. Então é isso. Então vamos falar de outro jogo aí. Que esse jogo já é um pouco mais. É um pouco diferente o foco dele. Aos olhos de Silent Hill. Mas eu gosto também. Porque eu sou fã de Jurassic Park. Então eu gosto porque é o Dino Crisis. Era tenso. Esse era muito bom. Muito, muito bom. Ainda é. Eu acho ele muito bom ainda. Se bem que nos últimos eles cagaram, não, né? Não. É. Dino Crisis no espaço lá com os dinossauros robóticos. Não. O dinossauro usava uma armadura, então, robótica. Uma armadura e cara, que ridículo, não, velho. Isso aí já eu não levo em consideração. Esquece. É um e o dois, cara. Um e dois, com certeza. O que vocês têm a dizer, uma observação? Qual que é as meras semelhanças? Como eu disse antes de gravar, cara, não entendo como um Velociraptor cabia dentro de um armário. Não. Sim. Tem sentido, cara. O Velociraptor é muito grande e muito pesado. Só se o armário for de adamantium, não tem explicação. É. Ou se não, ele é do mesmo material da bolsa do Gato Félix, né? Pode ser. Mas aí tinha que ser um guarda-roupa ou um armário amarelo e cheio de xizinho preto. É, e até aquela risada de fundo, né? Aí você lembra até disso, velho. Lembro. Sou velho. Acontece. É, um dia todo mundo chega lá. É, ou não. É. Assim, agora comentando um pouco sobre como surgiu o Dino Crisis, né? É, nunca teve um jogo em que você tinha que caçar, sair de uma ilha cheia de dinossauro. Tinha, lógico, o Jurassic Park, que sim, saiu pra Mega. Eu não joguei pra Mega, não sei se saiu pra Super Nintendo, mas eu joguei pra Mega. Saiu pra Super Nintendo, só que o Super Nintendo, deixa quieto. É muito ruim. Sério? Muito, muito. Então, pô, é um pouco do tema, mas vocês lembram de um jogo de PlayStation que era a luta de dinossauro? Primal Rage? Primal Rage, isso. Nossa, eu joguei. Era um. Não sei se é o mesmo que vocês estão falando. É um que era tipo o Jurassic Park mesmo. Tinha a tela do Jurassic Park e tal. Nossa. Eu lembro do Primal Rage, que tinha um. Era um King Kong. Sim. Era um dinossauro lá e um outro ser estranho. Não era esse. Nossa, era, então. Era só de dinossauro, velho. Nossa, eu não lembro, cara. É, interrupção. Enfim. Não, é que Dino Crisis revolucionou, né, cara? Era um Resident Evil com dinossauros. Não, e o melhor. A protagonista era uma mulher. É, foi o primeiro jogo assim que saiu com uma protagonista mulher. É, posteriormente, depois do Resident, né? Resident também era... Não, mas na época que saiu o Dino Crisis já tinha saído o Resident Evil 2? Eu acho que sim, eu acho que o Resident não é de 99 ou 2, ou não, tô viajando. Não sei, vamos confirmar. O Dino Crisis é de 99, agora o Resident 2 eu não lembro de quando é. É de 98. Ah... É, olha lá. Bebendo nas águas. Nas águas alheias. Ah, então... mas não vale porque o Resident 2 é só meio protagonizado por mulher. É, meio. É só meio. Não, um lado é protagonizado, né? O outro não. Então, se bem que eu li com aquela cara de emo dele. Não, mas não tira o mérito. Resident 2 é bom. A gente vai ter que jogar novamente, tipo, esses jogos clássicos aí que o pessoal gosta. É, mas eu jogo até review, hoje. Fazer uma review, pô. Mas eu jogo até hoje, caramba. Sim. Eu tenho 3 instalados no PC, pô. Olha, ó, um grande exemplo para o mundo game. Dinossauro, todo mundo gosta, né? Não, fora os sustos que você toma, porque você tomava muito susto. Eu, pelo menos, tomei muito susto no Dino Crisis, cara. Muito. Não, e o melhor é... Tem aquele... O velho adversário, né? Um T-Rex. Derrubando você, legal. Sim. Não tinha jeito. É, a diferença do Dino Crisis é que tirou aquele meio que foco do como é que fala? Do deslumbramento com o dinossauro meio que do Jurassic Park. Caiu mais pro terror, né? É, ele já mudou um pouco o foco. Mas assim, ele dava aquela... A jogabilidade era um pouco melhor. Tipo, você não ficava tão preso. Você tinha uma jogabilidade muito mais ágil. Apesar de ainda estar tendo foco de terror. Mas ele tinha um pinguinho ali de você ter um pouco mais de ação, né? É um jogo muito bom. Eu, particularmente, eu também gosto de Dino Crisis. Matar dinossauro, assim, é uma criatura teoricamente extinta. E você meter bala assim no dinossauro, a torta direita, é muito bom. Eu só não lembro como que eles fizeram pra renascer o dinossauro. Ah, eu também não lembro se era princípio igual o Jurassic Park, eu não me recordo. Eu lembro que o pessoal tava atrás de um doutor no primeiro, não era isso? Era um... Como que é? Um cientista. Doutor Kirk, uma coisa assim, eu não lembro o nome dele agora, desculpa. Aí isso, eu lembro que... É Edward Kirk, isso mesmo. Aí eu lembro que esse cara usou o gene lá pra reviver os dinossauros e perdeu o controle. Foi uma coisa assim, se eu não me engano. Que até no 2 você joga, se eu não me engano, você volta no passado pra poder salvar o mundo. É mó briso o 2. É, mas é uma série assim, vale uma rejogada, porque é muito bom. E ainda tem aqueles momentos assim que você tá todo silêncio, andando na floresta e de repente salta dinossauro na sua cara. Você Nossa. Borra as calças. Não tem o que fazer. Simplesmente é isso. Ou isso, ou grita igual uma menininha. Não tem jeito. É que assim, em relação do 2 para 1, aumentou a conta de dinossauro, né? Sim, a variedade, porque, né? Porque dos tinha o gigantossauro, né? Que destrói o tiranossauro, né? Sim. Tinha aquele azulzinho, que eu esqueci o nome. que era tão, tão difícil de derrubar quanto o Tiranossauro Rex. Tinha os Oviraptors, né? Clássico. Tinha o Tom, lá, o Tiffin lá, que roubava o seu cartão. Nossa, era mas voltando. Voltando a. Tava falando da origem. É, de como apareceu os dinossauros, esse Dr. Kirk aí, ele desenvolveu tipo um bagulho que chamava Third Energy e transportava os objetos de qualquer tempo aí, tá ligado? Aí ele fez lá uns experimentos, acho, alguma coisa assim, e aí trouxe os dinossauros de volta. Por isso que deu essa merda do jogo lá. Ah, sim, claro. Mexer com o tempo também, tempo e espaço, sempre dá merda. Não tem jeito. Coisa boa nunca sai. Só pra esclarecer, né? Pra quem nunca jogou e pra quem não conhece. Ah, sim. Isso é verdade. Isso é eu verdade. Gostava, uma coisa que eu gostava, assim, que mudou muito do 2 pro 1, né? Do 1 pro 2, desculpa. É que no 2 você tinha que somar pontos pra poder comprar armas, cara. Sim, e aí com, você somava... arma. Você somava esses pontos fazendo combos, né? Vinha um inimigo, você matava, dava tanto de pontos. Ah, matou outro inimigo ali perto, matou outro naquela região. Daí você vai, daí era o mesmo esquema, você vai mudar de um cenário pro outro, ia na portinha, mostrava a portinha e você saía lá do cenário. Ele mostrava, ó, fez quantidade X de pontos e aquilo era acumulado. E era por etapas do cenário, né, que você juntava esses pontos. Tinha que fazer os lendários combos. Sim, era Combo Breaker. Eu lembro quando eu chegava naqueles dinossauros que você tinha que dar um tiro com aquela arma anti-tanque pra ele virar de ponta cabeça, o Inostravian, né? Sevians, é. Nossa. Nossa, bicho. Era quando, tenso. Quando eu testava todas as armas, aí que eu descobri que você tinha que comprar a borra do rifle pra poder matar, pra poder tombar ele, né? Sim. E é, meu, mas pra mim, dinossauro muito, muito, muito carismático é o Tiranossauro. No 1 ele fica muito marcado, mano. Você olha assim, você tá em cima de uma plataforma e ele tá lá embaixo, lá ele vai, só escuta o barulho lá da terra dando aqueles solavancos e vai tremendo o controle, né? Se você tinha o DualShock, ia tremendo e só mostrava o dinossauro passando e você olhava e falava, eita porra. Fora o berro dele que te derrubava, né? O berro, é, sim, dava stun, não tinha jeito. Não, era tenso, cara. Não, o pior do Dino Crisis pra mim era quando você tava andando, sempre naquela parte que tinha, era tipo metal no chão, aí vai fazendo aquele barulhinho, né? Cheio de janela. Aí entra o quê pela janela voando que nem um louco? Velociraptor. Aí você se borra na cadeira, né? Já era, né? Fora quando você ficava sem munição, porque a munição no primeiro era um saco de achar. Fora que você tinha que combinar, né? Pra derrubar... atordoar os dinossauros, porque você não matava eles, né? É, você deixava o bichinho em stun lá, atordoado e... seja o que Deus quiser. Aí, pra variar, eu joguei o primeiro em japonês, porque eu não consegui esperar o americano. E pra você saber o que você tinha que combinar? Cara, eu não acertava uma, velho. Tentativa e erro. É, eu fazia isso ou desviava dos dinossauros, não tinha jeito. Aí eu sabia, só dá pra você identificar o símbolozinho de munição. Eu falei, ah, essa aqui é munição, essa aqui é que eu vou matar ele. Só, cara, não dá pra saber mais nada. Nossa, que tenso, né? E hoje em dia nós temos aí disponível em muitas linguagens, tem inglês, geralmente é bem próximo ao lançamento mesmo do game, e ainda assim tem gente que reclama, né? É, jogar. Inclusive agora viajando, né, mudando totalmente de assunto, agora pelo menos o que é uma evolução pro mundo gamer brasileiro é o advento da legenda e da dublagem do World of Warcraft, mas sim. Só um plus, né, que eu tô falando aí. Sim. Cara, vai sair a versão dublada dos Cavaleiros do Zodíaco, o jogo. Nossa. Não, cara, é o auge, mano. Você nunca viu, pelo menos, mudando um pouco de foco, né, agora que já falando de jogos dublados em português, nunca teve isso aqui. Não. A dublagem era aquela amadora do Campeonato Brasileiro. Nossa. Que era sensacional aquilo. Agora os caras tá focando aqui, meu, porque, ó, já tem o God 3 em português, que acho que foi um dos primeiros. Agora também, pô, Cavaleiros do Zodíaco, que todo mundo assistiu o anime há milhares de anos atrás, pô, vai sair dublado, cara. Eu pelo menos vou comprar. Certeza. Se vier, lógico, senão vou fazer aquele negócio de DLC, né? Nossa, bom e velho DLC. A Capcom adora isso. Acho que a melhor coisa que inventaram pra Capcom foi DLC. É, daqui a pouco vai ter, não vai ter mais personagem no jogo, né? Você compra o jogo vai ser apenas o executável e todos os personagens pro game vai ser DLC, né? É, mas você comprar o jogo em disquete, cara. Você instala ele e vai comprando o que você quer do jogo. Ó, você quer jogar a primeira fase? Então você compra lá. R$50. Compre por módulo, né? É. Agora vamos falar de um grande jogo que é... Pra mim é o, aquele jogo que você não pode jogar sem fraldas, cara. Você não tem como jogar sem fraldas, cara. Esse aí, juro, eu joguei assim, acho que foi o Fatal Frame o 2, e meu amigo, medo. Calça pesou. Foi nesse aí que eu falei, lembra no começo que eu falei, do começo do cast, que eu falei de um jogo que eu fui onado? Sim. Foi nesse. Nossa. Acho que, se eu não me engano, é no 2, que tem uma sala que tem um puta de um fantasma gigante no meio. É isso aí. O cara falou, ah, vai lá tirar uma foto dele que você consegue matar ele com esse filme. Tá bom, lá vai o trouxão. Era o pior filme, eu não sabia, nunca tinha jogado Fatal Frame na minha vida. Uhum. O cara falou, esse aqui é o melhor filme, vai lá que eu tenho o truque pra deixar ele infinito. Comecei a tirar a foto, daqui a pouco só viu, já morri. É, e pra quem nunca jogou, o Fatal Frame é interessante, né? Porque esses jogos, por exemplo, Resident, você pega lá, dá tiro, mata o monstro, o zumbi. Agora, no Silent Hill, você usa, além de arma, você usa também outros elementos que você também mata as criaturas. Dino Crisis, você usa armas, mas no Fatal Frame... Você não usa arma. Quer dizer, você usa arma, mas ela é uma arma diferente. Ela é uma câmera fotográfica. Por sinal, muito velha. Bem antiga. Eu acho que o nosso amigo Tony, você chegou a jogar também Fatal Frame ou não? Opa, cheguei. É que comigo foi... Eu fiz meio caminho inverso, né? Eu peguei o primeiro pra jogar, eu joguei o Fatal Frame 3. Ah, sim. E mesmo assim já dá aquele aperto no coração, né? Quando você bota o jogo. Mas, meu, é maluquice, né, cara? Tipo, de onde os caras tiraram ideia? Beleza, você vai lá, mata zumbi com um tiro. Mano, você vai e pega uma câmera pra pegar, pra, tipo, matar, né? Entre aspas, fantasma, velho. Que louco. Meu, é que isso é invenção de japonês, cara. O japonês adora. Não, é a mesma coisa que você comparar um filme americano e o mesmo filme japonês, cara. Não tem comparação. O jogo, esse jogo japonês tem umas ideias, meu, muito brisadas. E essa ideia das fotos é coisa da brisa da... Como que é? Da cultura deles, né? Uhum. Aí eles puseram a cultura deles num jogo e ficou essa coisa aí que você precisa de um fraldão pra jogar. Precisa, hein? Não, tanto que é meio que da cultura deles, porque, tipo... Tem um personagem muito amado pela essa pessoa que vos fala, que é do Samurai X, que é o Sanosuke. Ele tem, mano, ele tem pavor de tirar foto, velho. Ele fala que rouba a alma das pessoas. Sim, é verdade. Puta que pariu. Sanosuke Sagara. Esse episódio ele era muito clássico. Ele fala que a fotografia rouba a alma das pessoas. Ele tem medo de andar de trem, porque como alguma coisa anda sem ter um cavalo pra puxar... Sim. Esse episódio era legal, meu. Nossa senhora. Cabe um cast. Mas Fatal Frame, né? É, vou voltar pro Fatal Frame. Fatal Frame, eu comecei a jogar o 2 também, eu não joguei o primeiro. Eu só li e eu conhecia ele como Project Zero, pra você ver. Que é o nome dele em japonês, né? Não sei se vocês conhecem, mas o Fatal Frame lá no Japão chama Project Zero. Tudo a ver, né? É, nossa, idêntico o nome, não tem nem o que nem comparar. Pô, é uma sílaba só, diferente. É. Então, eu conheci o Fatal Frame 2, que não foi um nada, né? Com um amigo meu me trazendo o jogo aqui, a gente jogando 2 horas da manhã. Falei, não, vai lá matar o fantasmão. Aí você toma um ônibus e você nunca mais quer jogar. É, é. Agora, o que eu joguei mais mesmo foi o 3. Esse eu joguei bastante. Agora, pô, o primeiro eu não cheguei a jogar, eu só baixei porque eu fiquei curioso. Pô, é mó viagem o 3, meu. Começa tudo preto e branco, mano. É, se sente jogando. Fora jogando que. Um jogo bem antigo, né? Tipo, estilo. Tipo, como se fosse um jogo, sei lá, tipo Charlie Chaplin, assim. Cinema mudo. É, não, o pior do 3 não é isso. O pior do 3 é o seguinte: você dorme. Aí você começa a ter uma brisa do passado, do seu espírito na vida passada. Aí quando você volta, você traz toda aquela porra do passado pra cá. Porque eu tomei cada susto que eu via uns vultos dentro da casa, velho. Eu tremia, cara. Falava, que porra é aquela que passou ali? Eu vi um fantasma ali, vai se fuder, meu. Eu não lembrava disso daí, meu. Era bem isso. Você começa o jogo, tipo, ah, beleza, acordei, né? E aí o bagulho vai ficando tenso. Meu, chega uma hora na casa dela que parece que você tá no passado, velho. Tem tanto vulto, meu. Eu tomava cada susto, velho. Mas cada susto. O 3 é tenso. Pra mim, assim, eu não joguei o primeiro, então não sei falar. Mas do segundo e o terceiro é muito tenso, cara. Muito tenso. Sim, esse jogo aí é totalmente um terror psicológico, né? Porque pra você, tipo, matar o fantasma, você tem que pegar, olhar pela câmera e mostra lá a visão como se você fosse tirar foto com uma câmera antiga, né? Quando você vai focar no, tipo, no fantasma, ele aparece assim do nada e dá uma risadinha ou faz um som muito estranho, cara. É bizarro. É, e tanto que já é psicológico, porque quando você já coloca o jogo, meu, quem é a protagonista? É uma japinha, uma galinha que, mano, anda. Toda bonitinha, ela não corre, ela anda. Ela anda e tira foto, velho. Por isso que já começa aí. Já começa o psicológico aí. Você fala, meu, que você tá acostumado a jogar Resident Evil, você fala, ô, os caras costam, os caras dão porrada, faz tudo. Aí você pega um jogo que tem uma japinha, uma galinha que não faz nada. Você fala, meu, ferrou. Como que essa mina vai lidar com uma situação dessa, né? Não, agora que você falou isso, tem um outro foco, né? Não sei se você lembra, no Fatal Frame 3, tem o namorado da menina que não tem a câmera. Nossa. Você tem que fugir com ele. E você tem que se esconder, porque os fantasmas vão atrás de você na fúria pra arregaçar sua life. No caso, o seu coração, né? É, simplesmente, né? Vai, eu vou morrer. É isso que foi uma evolução, um diferencial, né? Eles não te matam arrancando seu life, eles te matam de susto. Exatamente. E tem outro jogo que também a gente vai... É um jogo, assim, bem recente, né? Tem na Steam, chama Amnésia. Ele segue esse princípio. Você não morre, tipo, arrancou minha cabeça, arrancou meu braço. É, deu um golpe. Mas a diferença do Amnésia pra todos os outros é que você não tem arma. Você não tem arma. Você tem que sair daquela bosta sem usar arma nenhuma, só se escondendo. O objetivo do jogo é o quê? Manter a sanidade. Se esconder. E se esconder. Evitar tudo que te dá susto, tudo que te dá medo, você evita pra se manter vivo. E foge daquela porra. Esse pra mim é o auge, cara. Você não tem nada. Você tem que fugir de espírito, de demônio, de o sei que lá o que. Vier pode te deixar louco. É. E você não tem como combater isso. Não tem. A não ser um lampião. É, um lampião é bem útil, cara. Se você estiver, tipo, isolado numa floresta... Meu, pra mim a coisa mais útil numa hora dessa é um revólver. Dá um tiro na cabeça e acabou, velho. Sim. Você não vai ver mais fantasma nenhum. Fantasma pros fracos. É, mas é complicado. Esse Amnésia, tipo, pra quem tiver oportunidade de procurar na Xbox Live, é uma oportunidade. Tem também na Steam, né? É. Então... Eu não lembro quanto que eu paguei na época. Acho que eu paguei $5 na época. Eu tava na promoção. Mas é bom o jogo, é bom. Esse aí eu aconselho pra quem gosta de fugir de fantasma, porque você não vai conseguir matar nada. É. Se você não quer brigar, quer fugir, procura esse jogo. Uhum. Tem mais algum que vocês conhecem? Eu conheço o Dead Space. Cara, eu joguei o demo quase de Dead Space, mano, eu quase me caguei, velho. Dead Space, a primeira vez que eu vi o Dead Space, por sinal, eu comecei vendo 2, né? Eu vi um amigo meu jogar aqui em casa que a gente zoou ele demais, porque ele não tinha noção nenhuma de como atirar. É, ele tinha coordenação zero. Você tava aqui, não tava? Estava. Estava eu na casa do líder Samar, um amigo nosso chegou lá, tinha acabado de comprar, né? o Dead Space 2 pro Play 3, ele chegou jogando lacrado, ele falou, ah, vamos jogar, vamos, todo mundo reunido lá. Tava escuro, duas horas da manhã. Isso, da madrugada lá, a gente jogando, tipo, ah, vamos jogar, pô, como que é o jogo e tal. Tipo, começa aquele silêncio, de repente, uns monstros bizarros aparecendo na tela. Você lá com a arma, de repente, tipo, a mira tá exatamente onde o personagem, onde o inimigo tá. Tanto cagaça, a mira vai parar lá no teto, né? Fora que tinha uma amiga nossa aqui que ela tomava cada susto, cara. Mas era muito engraçado, velho. Sim. Mano, mas dá medo. Não, Dead Space é tenso, cara. Você toma uns sustos legal com ele. E o jogozinho filho da puta, eu atirava pra cacete na porra do alien lá e não morria, não. Mas é assim, o Dead Space, ele já parte pra uma linha um pouco além do que todos esses outros jogos que a gente falou que o objetivo é matar no tiro, na bala. Você tem lugares certos pra você atingir o monstro. Você não simplesmente, ah, eu vou bater no monstro e você vai lá e bate, dá um tiro em qualquer lugar que já era, o monstro vai morrer. Não, você tem lugares certos, tem monstros que morrem mais rápido, outros que regeneram, tem tudo isso levado em consideração. Fora que Dead Space é um FPS, né? Ele é um FPS de terror. Uhum. Sim, como outros, né? Se a gente for falar da linhagem dos FPS, tem Borderlands, tem... Nossa, deve ter uma porrada. O Borderlands não é considerado terror, ele é monstros, né? Uns bichos, uns aliens, né? Então, se for levar em consideração alien, alien dá medo e é terror. Alien vs Predador é tenso também, você já jogou? Nossa, isso aí é bom, hein? Eu não joguei, eu vi os trailers, né, da versão de PS3. Dá pra você jogar com o Alien, cara, eu achei demais, velho. Você sai matando todos os predadores, é mó barato, mano. Ah, você capota os seus inimigos. Sem dó e sem piedade. Só nos golpes de garra, mano. Sim, tipo... Na rabada surpresa. Eu nunca joguei Alien vs Predador, mas quando eu assisti o filme do Predador, eu fiquei até os meus 15 anos dormindo todo coberto com medo do Predador. Cara... Quem assistia filme de terror quando era pequeno? Cara, eu assistia Fred Krueger, eu assistia Sexta-feira 13, mas você quem é disse que eu dormia? Cara. Eu ficava uma semana com um cagaço violento. Cara, eu não assistia nenhum filme de terror quando era pequeno. Nenhum. Anunciava aquela porra daquele Fred Krueger na sessão da tarde no SBT. Meu, eu era o primeiro a sair da sala, cara. Eu não assistia. E pra você ver como os tempos mudaram, né? Antigamente, esses filmes de terror passavam no SBT na sessão da tarde. Hoje em dia... Passa, nem tipo, passa, né? Aí depois você cresce, você descobre que aquilo é tudo uma farsa. Aí eu pego um filme do Fred Krueger pra assistir, ele parece que tá imitando o Tony Hawk, descendo a rua, fazendo manobra. Juro, meu, eu comecei a dar risada, falei, caralho, esse é um filme de terror ou um filme de esportes? Ele fazendo uma parte de manobra no skate, olha, ele é bom, hein? Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez o Predador, mano, eu dormi com a cabeça coberta, velho. Tava mó calor, mano. Suou, né? Acordou numa piscina de suor, né? Não, o Predador... Acordei suado, mano. Acordei suado. Mas não descobri a cabeça a noite inteira. Também, né? Não, o Predador, eu falo, eu não tive medo. Agora, o Jason, o Fred Krueger, aquele cara, o Halloween... Halloween... Como que era o do boneco lá? O Chuck. Nossa, cara, eu não consegui assistir aquele filme, não. Fora aqueles bonequinhos pequenininhos que tinha cabeça de parafuso, de furadeira. Nossa, eu não lembro o nome desse filme, cara. Eu tinha um medo daqueles... brinquedos. Isso. É. Nossa, cara, eu tinha um medo desse filme, cara. Eu não conseguia... Nossa, eu morria de medo, cara. Mesmo sabendo que era tudo uma zoeira, eu morria de medo quando era pequeno daquilo. Isso é verdade. É. E aqueles Thunderbirds também. Nossa, Thunderbirds é muito bizarro. Cara, eu tinha um medo daqueles bonecos, velho. Sim, eu não conseguia ver aquela porra bizarro. Falando. É muito bizarro. Thunderbirds é muito, muito, muito engraçado. E eles mexendo a boca de um jeito bem... Tipo, temos que... É um boneco de ventríloco, cara. Sim. Eu sempre tive medo dos Thunderbirds. É muito, muito, muito bizarro. Eu também não consegui assistir, não, cara. Até hoje acho que eu não consigo assistir aquela praga, velho. Eu acho muito tosco aquilo, velho. Você é doido. Mas hoje em dia, filme de terror não tem mais aquele impacto, cara. Não. Tirando efeito paranormal. Sim, atividade paranormal. Atividade, desculpa, perdão. Sim, é muito bom. Eu assisti o primeiro esses dias, meu. Nossa senhora, vai a merda, cara. Não, o primeiro de todos é o melhor. Mas eu insisto, filme de terror você tem que assistir os japoneses. Sim, são os terrores de verdade. Se você comparar o grito americano com o japonês, não tem nem comparação. O grito americano parece um filme de criança perto do japonês. Na verdade. É outro gênero, né? Outra, é o mesmo gênero em um jeito diferente. Não, é o mesmo filme, só que, pô, o americano cagou, mano, no filme. É outro gênero. Mas enfim, alguma... Vamos ver aqui dos jogos que nós comentamos. Alguém tem algo a mais pra complementar? Tem outro joguinho pra fazer as nossas considerações finais? Ou é isso aí? Consideração, eu acho o seguinte, né? O gênero de terror dos games está morrendo, velho. Eu acho. Polêmica. É verdade, cara. Atualmente não tem nenhum com grande impacto, assim. É que a gente já tá preparado pra tudo que tem pra ter um jogo de terror. Quando você coloca um jogo mais psicológico, igual o Silent Hill, até dá pra inovar um pouco. Agora, tem aquele, acho que é Alan Wake. Sim. Que a gente usa no escuro e tal. Pô, é bem, tipo, diferente aquilo e tal. Mas quando você vai colocar só o que dá susto, sabe? Se você é aquele negócio, você tomou susto na hora, mas você não fica com cagaço de jogar. Você vai jogando de boa, toma um susto, mata o bicho. Vai andando de boa, toma um susto, mata o bicho. E ultimamente só tem saído, tipo, jogo de terror com tiro. Eu acho que eles podiam fazer alguma coisa diferente, sabe? Colocar um terror, sem ser o Amnésia, né? Que você tem que se esconder e tal. Mas, sabe... inovar mesmo, porque esse negócio de terror com tiro já, acho que já tá, já deu já. É, o problema é você inovar, mas vai pôr o quê? Putz, cara, não sei, meu. Por exemplo, eles até tentam fazer algumas coisas que nem o Left 4 Dead. Você pode pegar a serra elétrica e tal, mas não é um jogo que dá medo, sabe? O Dead Island eu não cheguei a jogar, mas parece, pelos vídeos que eu vi, não dá medo também, é mais... É um survivor mesmo, né? É, tinham que colocar alguma coisa de terror. Bem, eu acredito que, tipo, não é questão de, o jogo não dá mais medo. Eu acho que é questão o quê? Que hoje em dia, pra todo mundo, até pra tipo, uma criança hoje em dia de 10, 12 anos, tipo, o que era terror pra gente, pra eles é brincadeira, é normal, sabe? Verdade. Tá muito fácil, o acesso é muito fácil hoje em dia pra pessoa, eu quero. Deixa eu ver um filme de terror aqui. A pessoa vai lá, baixa, assiste e acabou. Tipo, mentira e tal. Então, não tem aquele. Você não fica com aquele imaginário, né? Quer dizer que o quê? Não é que os jogos estão, tipo, perdendo a qualidade. Quer dizer que nós crescemos em uma época onde tudo era aquela um mistério. Tinha que. A gente ficava, nossa, mas o que, que é isso? Como que é isso? Tinha aquelas. As lendas urbanas, elas estavam em alta, né? Hoje em dia não tem tudo isso. As crianças de hoje já nascem evoluídas, cara. Cara, já nasce, tipo, já tem, tipo, anticorpos pra filmes de terror, né? Vamos dizer tipo, assim. a gente nascia no básico, eles já nascem na evolução 1, cara. Já tem anticorpos. E você, Tony, algo a mais a concluir? Ou... Olha, acho que por hoje... É só, pessoal. Bom, antes de concluir isso, deixa eu fazer uma pergunta clássica. A gente falou um monte de coisa, de jogos e tal, mas não faltou a pergunta clássica. Qual é o preferido de vocês? Cara, pra mim... Fala um que é aquele que você acha foda, que você joga e fala, meu, eu jogo isso trocentas mil vezes e não me canso de jogar e tal. Cara, pra mim é Resident Evil 1. Eu concordo com você, mas pra mim é o remake, cara. O remake eu jogo aquilo e não me canso de jogar, velho. Sim. Pasquins? Eu vou ter que voltar no Resident Evil 3, que foi o que eu joguei mais, assim, e... Foda. E você, Tony, qual é o melhor? Então, eu acho assim, eu acho que o que eu prefiro é Resident Evil, só que eu acho que o melhor, tanto quanto a roteiro e susto, é Fatal Frame. E aí, Líder Samar? Eu fico contente com as... um remake, cara. Contente com as respostas, achou interessante? Muito interessante. Isso mostra que Cada um gosta de um gênero. Tem um gosto diferente, né? Cada um tem um ponto de vista, né? É. Certo. Todos falaram Resident, né? Olha, tá vendo? A gente abordou, tipo, 4 jogos e cada um... Todo mundo gostou do Resident. Será que, tipo, foi o que Resident deu mais cagaço em todo mundo? Não, mais cagaço pra mim não foi Resident. Pra mim foi Fatal Frame, cara. Ah. Eu me caguei muito jogando Fatal Frame, cara. Mais que qualquer Resident que eu joguei. Sei lá. Então, foi meio que eu falei, tipo, o meu preferido é Resident, só que eu acho que o melhor é o Fatal Frame. É, nesse quesito é verdade. Sim. Fatal Frame é um mestre em você se borrar. Porque você toma cada susto com os vultos que passam naquela merda. É, complicado. Tem que temer. Temos que temer os jogos. Sendo os atuais ou sendo os antigos, é melhor prevenir do que remediar. Agora vamos ver quantos vão conseguir dormir sossegado hoje. É, estamos gravando aqui de madrugada, nem sei como que eu vou dormir. Mas enfim. Ó, 2 horas da manhã, cara. Rapidinho. Daqui a pouco a gente vai acordar trabalhar. 6 horas, né? Certo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí de um pequeno, grande... Pra alguns pode ser, não é nada... Tipo, não é nenhuma novidade, jogos de terror, mas tem outros que gostam e preferem esse gênero. E espero que vocês tenham gostado, achado interessante esse ponto de vista aí de cada um. E conforme for a reação de vocês, a gente busca outros jogos. Ah, vamos falar de FPS, falar de jogos de, sei lá, de jogos de futebol, ou jogos de beat'em up, jogos clássicos. A gente tem uma infinidade de jogos pra abordar, certo? Certo. Então, é isso aí. E nos vemos no próximo Otacast. Falou, galera. Bye, bye. Falou. São os famosos... Esqueci o nome. Qual que é o nome? Survivor. Obrigado. Survivor. O Tony se fudeu, vai ter que editar tudo isso. Calma aí. Só começamos, hein? Calma. Calma. Ele não vai ajudar nada, cara. Vai deixar do jeito que tá, pra mostrar como que é original, velho. É o making off. Tem que editar, ele não erra uma vírgula, mano. Puta, pode crer, olha que bancada. Enfim, que são, vamos lá. Que são os famosos. Esqueci de novo, cara. Puta nada, meu, você é muito burro. Caramba, Survivor, pô. Obrigado. Pasquins? Oi, eu não preciso atenção na pergunta. É, tá no Skyrim, safado. Ei, Skyrim. Isso aí vai ser um momento que vai ser retirado na edição. Não, mas sem fazer que ele tá no Skyrim. Não... É, tem que pôr lá no make-off. Skyrim. Qual que é o jogo importante? Dos jogos... Melhor, o que você acha mais importante? De terror mesmo. É, desses que a gente falou. Qual que é o que você acha mais relevante?